Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim eu te digo de moleque de amestre não. Assim que é e sempre vai ser, vacilou, desandou, tomou nos peitos, sabe por quê? Tem muito otário que se humilha por uma carreira. Tem uns e outros que acabam fazendo besteira. Mete um assalto, quando não morre vai preso. Cadê a sua puta pra chorar no seu enterro? É muito fácil, maluco entrar pro crime. E o difícil é se manter em pé, ficar vivo. Sentar o dedo é fácil, deitar alguém é fácil. Mas não se esqueça que você não é homem de aço. Pois na quebrada vacilou, cai de joelhos. Só sua mãe, parceiro, que vai chorar no seu enterro. Quando a tampa fecha, já era um abraço. Depois de sete palmos, só resta terra na cara. Mas foi você quem quis assim, planejou seu próprio fim. Te avisaram, você não quis ouvir. Esse é o fim de quem quer se aparecer. A molecada bota pra render. Que adiantou o revólver as numeradas? Se o crime doido não aceita falhas, você falhou, deixou a desejar. Agora sustenta pivete que esse é o seu lugar. Agora já é tarde, maluco, aí já era. O que restou foi uma rosa e uma vela. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Vacilou, desandou, maluco, toma besteira não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim eu te digo de moleque, tenha respeito não. Tenha respeito, maluco, em qualquer quebrada. Aqui no gueto é o respeito que domina a área. Se contraria e o bicho vai pegar. É na favela onde você vai tomar. Viva de boa, pois se conspirar na quebra é mal. Ter atitude aqui é sempre natural. Mas só quem é, uma fita não irá meter. Pois veio fácil, mais fácil e você pode crer. Aqui na rua não se pode falar merda. Existe sangue, não é igual vem na novela. Cena de filme, aqui todo mundo vê. Tiroteio, morte, roubo, vem pra dar e vender. Mas vários manos também tem a intenção de paz. Curtir um beck, na boa e nada mais. Pega uma banda, toma uma dose de whisky. Fica na boa, sem treta e sem crime. Viver na paz, manter distância da polícia. Cuidar de mim e me preocupar com minha família. Essa é a vida que eu preciso levar. Mas se der guerra, vai ter guerra em qualquer lugar. Compra o oitão, o inimigo tem pistola. Compra uma 12, o inimigo tá com a 11 nas costas. Se der um tiro, leva tiro, aqui é assim. E essa história sempre tem o mesmo fim. Assim não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. Assim não tem jeito, não tem jeito.